liberdade o encantou. Um desejo incontrolável de voar o dominou. E longe você voou. A ilusão do mundo veio e lhe frustrou. A liberdade que o atraiu lhe aprisionou. Tudo isso numa tempestade veio e devastou a vida que você planejou. Não é tarde, seu coração arde só de pensar em voltar. Hoje é o tempo do arrependimento e lhe trazer de volta pro altar. O céu está tão perto e Deus está de braços abertos pra lhe abraçar. O erro foi uma fase, mas a maior verdade aqui nos braços de Deus é o seu lugar. Volte pro a vida que você planejou. Não é tarde, seu coração arde só de pensar em voltar. Hoje é o tempo do arrependimento.